A partir de agora, você acompanha Trilha Literária. Olá, está no ar mais uma edição do programa Trilha Literária, que hoje tem como convidado o escritor Francisco Marins, membro da Academia Paulista de Letras e ex-presidente da Câmara Brasileira do Livro, autor de mais de 20 títulos, que hoje somam 5 milhões de exemplares. Ele também possui obras que já foram traduzidas para 15 idiomas. Escritor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Tenho grande satisfação de estar aqui, ser entrevistado e dizer alguma coisa sobre os meus livros publicados e a importância que esses livros podem ter para a juventude e para os leitores em geral. Inicialmente, eu gostaria que dissesse qual é o significado da literatura para o senhor? Para mim, a literatura tem vários sentidos e vários ângulos pelos quais ela pode ser interpretada. Em linhas gerais, a literatura é uma representação da vida social, política ou econômica de um país, ou então das profundezas de cada ser que, quando expressas, sob a forma escrita, e para que os leitores tenham, na leitura desses livros, né, as emoções que o próprio escritor deseja transmitir. Para mim, a literatura é isso. E como que foi o seu contato inicial com essa área? Como e por que o senhor começou a escrever livros? Bem, isso aí começou desde pequeno, né? Eu sou natural de um lugarejo, de uma vila que antigamente se chamava Prata de Botucatu e hoje é realmente o município de Pratânia, né? Então eu vivi realmente na infância muitas aventuras e muitas experiências ligadas à vida rural, porque eu era um menino de vila e nessa vila ocorriam muitas coisas naquele tempo. E realmente, mais tarde, eu tentei passar isso para os livros. E como eu fui integrado numa grande editora brasileira, que é a Edições Melhoramentos, ali então eu encontrei o campo para que os meus livros fossem publicados. O primeiro livro publicado foi o Nas Terras do Rei Café, e como os fados me foram favoráveis, porque esse livro teve muito sucesso, eu passei a escrever outros livros da área infantil. Daí é que surgiu a ideia da série Taquarapoca. Em continuação ao Nas Terras do Rei Café, saíram outros livros da série Taquarapoca. Segredos de Taquarapoca, Coleira Preta, Praga dos Cafanhotos e Verde era o Coração da Montanha. Esses livros constituem a parte inicial da minha produção literária, que é a produção infantil ou infanto-juvenil. Depois, numa sequência, que vieram os livros destinados mais aos leitores mais taludos, eu diria, aos adolescentes, né? Nessa série, o livro principal é Aldeia Sagrada, e também aqui é sobre a Guerra de Canudos, e a série O Mistério dos Morros Dourados, em que eu conto a história da conquista do sertão brasileiro pelos bandeirantes, através das personagens que eu criei, o Tonico e o Perova, e também, nesta parte, eles vão à procura dos martírios, que é uma lenda que contribuiu para o povoamento de largo trecho de Goiás e Mato Grosso. E como que foi essa experiência de recontar a história de Canudos? Eu escrevi dois livros sobre o tema Canudos. Um se chama Aldeia Sagrada. Eu quis dar Cunha, como nós sabemos, escrever um livro famoso chamado Sertões. Mas esse livro é um livro complicado hoje para os leitores comuns. Não só é um livro denso de 600 e tantas páginas, como também pela sua temática, é um livro difícil, que é dividido em três partes, a terra, o homem e a luta, né? Então, a terra e o homem são dois capítulos, duas partes muito importantes do livro, mas de difícil leitura. O livro, os estudantes gostam de começar pela última parte, que é a luta, né? Que então é a parte dramática de Canudos. Vamos dizer, foi escrito às margens do Rio Pardo, lá em São José. Então, esta cidade devota a Euclides da Cunha uma grande atenção, né? Então, todos os anos, a esta semana euclidiana. Eu, participando uma vez de uma das semanas euclidianas, eu resolvi escrever o livro Aldeia Sagrada, que, no fundo, eu pego o próprio tema canudiano e tento, vamos dizer, esmiuçá-lo, ou passá-lo para um nível de juventude. E esse livro realmente teve muito sucesso, hoje deve ter quase 40 edições e mais de 1 milhão de exemplares. Vamos acompanhar agora um trecho da obra Segredos de Taquarapoca. Na verdade, Taquarapoca ia passando por grande rebuliço com as proezas e aventuras de Tiãozinho, Dudu e Tico-Tico. Os três endiabrados pequenos que até conseguiram desenterrar lá debaixo da figueira grande os restos do velho tesouro dos escravos. E aquela ideia de ir buscar à noite a flor roxa do samambaial. Chico Tibúrcio, o bom caboclo, tão amigo deles, era o administrador da fazendinha. Ele, que sempre sonhara com esse cargo, não descansava um instante. Queria fazer de Taquarapoca uma propriedade agrícola bastante produtiva, como antigamente ela era, um fazendão, como se dizia. E para conseguir isso, cuidava de tudo como se fosse o próprio dono. Saltava da cama bem cedo, batia o sino do terreiro para chamar os trabalhadores, distribuía os serviços nos eitos, dirigia a carpa, a areação do cafezal, as plantações de cereais, ajudava a fazer cercas. Dava gosto vê-lo nessa faina diária, e os primeiros resultados já iam aparecendo. As plantas despontavam viçosas do solo. A mandioca, o feijão, o milho eram uma beleza. Até o cafezal, que havia sofrido tanto nos anos difíceis, porque eles acabavam de passar, começava a pouco e pouco melhorar. Uma coisa, no entanto, preocupava o bom velhinho. Era a fome dos bichos do mato. Não havia roça que chegasse para eles. As abóboras, a mandioca, as grandes espigas do milharal sofriam todos os dias na bocarra da bicharada, que parecia por ali em bandos famintos. Pacas, capivaras, antas, catetos, macacos, tatus, chupins iam acabando com tudo, sem a menor cerimônia. Isso é fome de muitos anos, dizia Inhoxico, rindo. Se esses bichos não enchem o bucho e os papos logo, não vai sobrar quase nada para a colheita. Vocês acabaram de acompanhar Os Bichos do Mato Andavam Famintos, extraído da obra Segredos de Taquarapoca, do escritor Francisco Marins. Então, na sequência que tiveram início as produções dos romances, gostaria que o senhor comentasse agora sobre essa outra sua fase literária. Pois é, então só mais tarde, porque o romance é um livro de maturidade, né? Então, todo escritor, vamos dizer, eu sei de escritores jovens que escreveram grandes livros, mas isso é uma exceção. De modo geral, os livros, os romances são obras de maturidade, que são obras mais densas, mais, vamos dizer, mais fortes e mais trabalhosas para quem escreve. E o meu primeiro livro foi O Clarão na Serra, nessa série, né? Além dos contos que eu escrevi antes do Clarão, escrevi uma série de contos também. Mas o livro básico é O Clarão na Serra, que seguiu do Grotão do Café Amarelo, depois da Porteira Bateu, e depois dos Atalhos Sem Fim. E, por último, veio a publicação dos contos, que também representa um pouco a saga do café aqui da nossa região, né? Ultimamente, me bati mais pelo título que os editores então passaram a adotar, que é O Homem e a Terra, que é formado por estes 5 livros a que me referi, né? E, apesar dessas obras, né, elas serem teoricamente regionalistas, como que o senhor explica, então, esse alcance nacional e internacional que elas tiveram? O conteúdo regionalista é implícito na obra, é intrínseco dela. mas vários críticos, até no livro Clarão na Serra e também no Curandeiro dos Olhos em Gaze, né? Nesses dois livros, no final, existe até uma opinião de um crítico que analisou a minha obra e disse que a obra, apesar de ter uma visão regional, ela, pelo seu conteúdo, é universal. Muita gente diz que os melhores livros são aqueles que foram escritos sobre a aldeia, né? A aldeia é, então, onde realmente estava enfocado o escritor, estava restrito o escritor. Se ele escreveu bem sobre a aldeia dele, ele também pode ter um conteúdo mais amplo, mais universal. Vamos ouvir agora um trecho do livro Curandeiro dos Olhos em Gaze. Quando cheguei outro dia à porta da fazenda de meu velho tio Augusto, vi com espanto confusão de tratores. Máquinas enormes avançavam pelos corredores do cafezal, empavonadas, para atacar um inimigo frágil e impingir-lhe derrota arrasadora. Só restariam pés sobre pés. Eu bem conhecia a fazenda Jacaré-Açu desde os meus dias de infância, quando tio Augusto só pensava em café, como também seu pai já fizera, e diferentemente não haveria de agir seu filho, Jesualdo, e com certeza o neto. Aquilo estava no sangue, na carne, na vontade, no sonho deles, por anos e anos. Era a determinada e única luta da família de uma geração para outra, e não se admitia que os novos rebentos pensassem de maneira diferente e tomassem outros caminhos. Da alegria, repetiam os velhos, participar da maior lavoura do mundo. Enfileirados, os cafezais de São Paulo vão da terra à lua e ainda dão a volta de lambuja. Seria o Jesualdo que mandara os monstros de ferro, roncadores, contra os pobres soldados verdes, indefesos, alinhados em seus lugares? Sim, só podia ser decisão de meu primo, pois tio Augusto não teria coragem de ver a derrubada, a carnificina no seu cafezal, que resistia desde os tempos de seu pai, o avô de Jesualdo. Sobreviver à geada de 1918, que numa só noite queimara folhas e estourara caules. Depois de anos de luta, o cafezal ressurgira e permanecia. Nos anos de 1924 e seguintes, novas bordoadas com a crise. Em 1929, a queda da Bolsa de Nova York arrasara a nossa economia. A saga do café caíra no abismo, passara a valer da noite para o dia só 10%. A fazenda nas décadas seguintes caíra e se levantara gemendo e chorando com a política impatriótica. Será que o velho ia resistir quando visse os últimos pés de café que plantara, cova a cova, e tratara como membros da família por tantos anos, moídos implacavelmente pelas máquinas? O Jesualdo agira com sabedoria e aplicara as doses, embora cavalares, a espaços, para não matar o pai de uma vez. Primeiro arrendara parte das terras para o algodão, em vez de ouro verde, o ouro branco, e de permeio, o milho para alimentar os bichos e para polenta com café. Depois, arrendara as terras para cana. Café e açúcar combinavam bem na xícara, mas a desgraça batia firme, e a fazenda capengava com a derrocada dos preços no país e lá fora. Só caranguejo caminha para trás, rosnava tio Augusto a justificar a penúltima do filho. Chão de café para laranja. Resolvi girar nos pés. Para que entrar na fazenda, onde a maquinaria barulhenta revirava as plantas de ponta cabeça, abrindo brechas no cafezal? Perguntei ao encarregado como se nada soubesse do passado daquela fazenda. Nem conhecesse tio Augusto, nem primo Jesualdo, nem o neto, este já de buço. Voltei meditando na sentença bíblica e tentando me consolar. Uma geração vai, outra vem, só a terra para sempre permanece. As obras do escritor Francisco Marins também já foram temas de trabalhos de diversos pesquisadores. Entre eles, a professora Lúcia Pimentel Góes, da Universidade de São Paulo, a USP, que publicou o livro Sonho, Terra, Homem, estudo da obra do escritor Francisco Marins. Também a pesquisadora Cristina Dalla Nora, da Universidade Federal de Santa Catarina, que já desenvolveu estudo em que analisou de que forma a imagem da ruralidade é construída pela autora em seus livros. Ela buscou identificar se ela era apresentada de uma maneira mais romantizada ou se aproximava mais da real vida do campo. Escritor, os conteúdos apresentados em seus livros se aproximam da realidade que o senhor viveu? Os personagens foram baseados em pessoas com as quais o senhor conviveu? Sim, é claro. É muito difícil que um escritor só tire da cabeça tudo o que ele deseja transmitir sob a forma de conto, narrativo, romance, né? Então, aquela vivência infantil, juvenil, o contato com antigos, com os pais, com avós, que tiveram uma vivência, vamos dizer, naquela área, essas personagens, essas pessoas me transmitiram muitas histórias próprias. É claro que eu não as escrevi como eles a contaram, mas dei-lhes o meu cunho pessoal, algumas com variantes muito grandes, outras com menos variantes, mas afinal de contas a gente é um produto quase que do meio, né? Então, o meio é o meio caipira, o meio roceiro, o meio, vamos dizer, interiorano. Então, isto é que está nos meus livros, né? Quer dizer, essa vivência. Muitas das personagens aqui, do que aparecem nos livros, foram meus amigos de infância, mas tratados de uma maneira diferente. E também muitas das histórias da série Taquarapoca foram contadas por meu pai, que era um exímio contador de história, mas um homem de poucas leituras, mas de muita vivência, assim como criatura humana. Além de ser escritor, o senhor também coleciona livros. Gostaria então que comentasse sobre esse hábito. Eu acho que um escritor, antes de escrever, deve ler bastante, porque a captação da linguagem nos livros e tudo, né? E também verificar, porque ninguém vai criar uma coisa nova a partir da estaca zero. Todos nós, escritores, sempre nos louvamos nos grandes mestres da literatura. E eu não admito um grande escritor que não tenha sido um grande leitor. Então, eu toda a vida tive uma paixão por colecionar livros. Eu até coleciono desde os meus livros da área escolar. E eu sou um crítico severo, falei isso já várias vezes na academia e em outros lugares, dessa ideia estapafúrdia do Ministério da Educação, que fala que é para, no fim do ano, o menino levar os livros dele para outros lerem o livro. Ora, isso é um absurdo. Porque o que nós queremos? Que se forme o hábito de ler. E todos nós temos amor aos livros que nós gostamos de guardar, aqueles livros que nos acompanham desde os primeiros dias. E isso, então, não é possível. E, por outro lado, também os próprios livros são superados, né? O mundo muda a cada hora. Como é que um livro agora vai ensinar geografia, né? De um ano atrás para um ano na frente, né? E os livros são tão baratos, é tão fácil fazer isso, eles distribuem milhões de coisas aí para o Brasil. Distribua livros também. Escritor, fale-nos um pouco agora sobre os acervos que criou. Nesta minha aventura de colecionar livros, eu fui guardando livros ao longo dos anos, né? Então, uma parte dos livros infantis que eu colecionei hoje estão no Espaço Taquarapoca, em Pratânia, que é um espaço muito interessante, que ele tem uma biblioteca de 3 mil volumes e tem espaços muito bons ligados à vida do tropeiro, à vida do boiadeiro, ligados à vida rural. O Clubinho Taquarapoca, onde os meninos podem se reunir para tramar coisas de acordo com um programa. De amor à natureza, de amor aos animais. O espaço aqui em Botucatu era o Convívio Espaço Cultural, que hoje está restrito a uma biblioteca mais ligada à educação e a documentos de Botucatu antigo, e também a Convivência, que é um grupo de senhoras que ali se reúne todas as quartas-feiras para tratar de problemas da sua idade. Agora, a grande biblioteca que estava lá, que é uma biblioteca selecionada, está num ambiente cultural que eu chamo de Tempo e Memória, que reúne também documentos culturais, no caso, e reúne também 25 mil livros selecionados. Entre eles, alguns que o grande colecionador Mindley, que tem 85 mil livros na biblioteca, quando visitou lá o meu Tempo e Memória, ele disse: você tem aqui 12 livros que eu não tenho na minha biblioteca. Estava assim com o olho, com o guloso em cima dos livros. Daí eu falei assim: olha, Ô, Miriam, não adianta você fazer esses elogios, porque eu não dou, não empresto, não vendo. Ele riu bastante, porque ele é um grande amigo e é uma pessoa formidável. E, assim, quais livros o senhor indicaria para quem está começando a desvendar o universo da literatura? É difícil de você dizer, mas eu diria que há uma escala para se ensinar, para despertar o hábito de ler. Então, deve começar pelos livros que têm bastante ilustrações e pouco texto. Isso aí numa sequência para pais, professores, incentivarem o hábito de ler. Então, começa assim. Depois, numa segunda fase, eles têm que ler os livros de infantes e juvenis em que há um equilíbrio entre texto e ilustrações, para que não fique um leitor de imagens, né? Se numa fase posterior, ler os livros em que há predominância absoluta do texto, para não se tornar maus leitores. No momento, existe alguma obra em fase de produção ou de reedição? Os meus livros estão sempre em reedição. E eu fiz grandes revisões, né? Outro dia até a minha senhora me proibiu de trabalhar pela madrugada. Que eu estive revendo os meus livros, claro, na Serra, Grotão do Café Amarelo, e Atalhos Sem Fim, e passava madrugadas em cima desses livros, e até estava afetando a minha saúde. Qual a opinião do senhor em relação ao estímulo à literatura por meio da internet, TV e do próprio rádio? Realmente, a gente, o audiovisual, né, a televisão, a internet, são coisas que realmente levam uma imagem nova, né, da vida e das emoções e das próprias histórias. Algumas televisões no Brasil têm feito programas bons, interpretado contos e novelas na televisão. Eu acho que a literatura é uma coisa muito séria, né? Para se interpretar na televisão ou no teatro uma cena de um livro, é preciso tomar muito cuidado, né? Para não desvirtuar o pensamento do autor, e nada substitui o livro. Chamar atenção para um livro, olha que esse livro é interessante por tais e tais aspectos, em que críticos de qualidade expressem, interpretem os livros, isso é bom. Para finalizar, gostaria que o senhor comentasse como avalia a literatura hoje e quais as suas perspectivas em relação ao futuro dessa área. Se os pais não tiverem assim uma orientação com os filhos, olha, tá bom, pode ficar no videogame, mas também tem que pegar, formar sua biblioteca em casa, qual o livro que você está lendo, a professora na escola, fazer um trabalho sobre um conto, sobre uma anedota, fazendo o menino, vem aqui na classe e conte para mim o que aconteceu, por exemplo, num passeio que você fez, numa trilha que você foi, conte. E isso é literatura. E a criança aprende a se comunicar, senão nós temos aqueles meninos que assim, tá, tô, não é legal, as conversas entre eles são monólogos. Eu acho que cada escola do Brasil deve ter uma biblioteca. Essa biblioteca deve ser não amontoados de livros, mas sim fontes de pesquisa, que a professora, vamos dizer, cria a hora da leitura. Toda semana devia ter uma hora da leitura, em que seja lida uma página literária, né? Ou se contado em trecho de um livro. Não adianta pegar uma página de antologia, leu aquela página muito bonitinho, senta e vai embora. Não é isso. Eu sou até contrário às antologias. Eu acho que a leitura deve ser de um livro completo, e não uma página isolada de um grande escritor. Isso não cria hábito de ler. E segundo, que na cidade se criem também livrarias para distribuir o livro. E que o povo brasileiro compre livro, né? Pai, dá de presente. Olha que presente de Natal, belíssimo presente. Está aqui um livro para você. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, do escritor Francisco Marins. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que algumas das minhas palavras não foram impertinentes, mas apenas expressem o pensamento de quem já viveu muitas dezenas de anos em cima do livro e adquiriu alguma experiência. É claro que existem muitas formas de interpretar a vida, os sentimentos, as aventuras a que todos nós estamos sujeitos ao longo das nossas vidas. Mas o livro ainda é uma forma, vamos dizer, muito interessante para quem quer, vamos dizer, não só ter momentos de lazer, mas também de felicidade e de visão do futuro. Muito obrigado. Termina aqui mais uma edição do Trilha Literária. Este programa teve produção e apresentação de Adriana Donini e edição de Dani Aguiar. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Você ouviu Trilha Literária.